Audio Drops e BPC. Faz-me ouvir tua voz mais que a todas as vozes. Olá, queridos. Aqui é o pastor Emerson Bittencourt, da Igreja Batista da Praça Cruzeiro, a IBPC, aqui em Rio Bonito. E este é o Audio Drops. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem orado pela sua família? Nós vamos ver na Bíblia a experiência de Ana. Ana orou por um filho e Deus respondeu a oração e ela recebeu a Samuel. No livro de 1 Samuel, capítulo 1, temos a história de Ana, e o texto diz que, no versículo 12, que sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor. Uma das maiores falhas que temos em relação à nossa oração a respeito da nossa família é a falta de perseverança. Temos que perseverar em oração, porque a resposta do Senhor vem. Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, e também em Colossenses, no capítulo 4, versículo 2, nos convoca a perseverar em oração. Precisamos perseverar, porque na perseverança da oração a resposta vem. Muitos falam: poxa, eu tenho orado há tanto tempo pela conversão dos meus, tenho orado há tanto tempo pelos meus filhos e não vi resposta. Saiba, querido, a perseverança na oração traz a resposta. A perseverança na oração toca o coração de Deus. Ore pela sua família, persevere em oração e aguarde aquilo que Deus tem a realizar. Lembre-se, Ana perseverou e experimentou a resposta plena de Deus. No versículo 27 de 1 Samuel, capítulo 1, ela diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição. A oração de Ana foi perseverante e ela experimentou a resposta de Deus. Queridos, essa foi a palavra do nosso Audio Drops de hoje. Aguarde por mais mensagens. Deus te abençoe. Se você quiser conhecer a nossa igreja, pode curtir a nossa página no Facebook. É só nos procurar, a Igreja Batista da Praça Cruzeiro. Ou então você pode participar de um dos nossos cultos. Envie esse áudio para todos os seus contatos do WhatsApp. Aproveite e divulgue assim a palavra de Deus. Um grande abraço.